Corte os filés do tamanho desejado, tempere com alho a gosto e leve à frigideira com um pouco de gordura vegetal. As batatas? Bem, hoje em dia elas já vêm semi-prontas. É só levá-las ao óleo bem quente. Esta foi a sua receita de filé com fritas. De bosta dessa semana, na verdade é um homem só, nem pra ter banda ele teve competência, já que no início de carreira ele tocava com Lulu Santos e Lobão. Isso mesmo, estamos falando de Rich, o menino veneno das FMs nos anos 80. Olá, eu sou o Rafão e esse é o Filé com Fritas. Olá, eu sou o Thiago Soares. Olá, eu sou o Flávio Silva. Que veio acompanhado de seu pica-pau de estimação. Espero que esteja aparecendo essa porra. Bom, tá começando aí o sexto programa Filé com Fritas. Hoje a gente vai... falta de alguma coisa, hein? De alguma coisa? É. É, eu também. Da trilha sonora. Da trilha sonora. Alô, alô, operador de som. Alô, Giga, 1, 2, 3, testando. Casadec. O MTV. O MTV. Essa porra pra o MTV. Ô, senhor operador de som. Vamos fazer direito? Vamos colocar essa trilha pra tocar? Bom, enquanto a trilha não vem, continuar. A gente continua o programa. Continua. Vamos começar. Esse é o problema de fazer ao vivo, né? Esse é o problema. Tá no domingo, 5 horas da tarde, todo mundo fazendo churrasco, tomando cerveja, a gente aqui no estúdio da UEM. É verdade. Trabalhando. E ainda dá problema. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, o programa de hoje vai ter muito da cultura pop. Já começamos, né? Vai ter muita piadinha, vai ter muita coisa legal. A gente vai ligar mais uma vez para um de nossos queridos amiguinhos para fazer o nosso desafio. Mas antes disso tudo, o Rafão vai passar duas notícias bombásticas. Vocalista do Blue Cheer morre aos 63 anos. Dick Peterson, baixista e vocalista do Blue Cheer, considerada uma das precursoras do heavy metal, faleceu dia 12 de outubro na Alemanha de câncer. A banda estreou em 1968 com o álbum Vincebus Eruptum, o qual trazia um cover de Summertime Blues de Eddie Cochran. Como que é o nome do disco, desculpa? Vincebus Eruptum. Bacana. É, típico de 1968. Tranquilo, né? Tranquilo. Ninguém estava prestando atenção. No início da carreira, Blue Cheer abriu shows de personalidades notórias do rock and roll, como Grateful Dead, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Cream. Em 2007, Blue Cheer lançou o que até agora é seu último disco, What Doesn't Kill You. E a banda pretende lançar ainda este ano um DVD que registra essa última turnê com Dick Peterson, retirado do site oficial bluecheer.us. E num serviço de utilidade pública, isso. O Filé com Fritas divulga uma notícia das páginas policiais. Fã desaparece após show do Metallica. Morgan Dana Harrington, uma headbanger de 20 anos de idade, está desaparecida desde o fim de um show do Metallica em Charlottesville, Virgínia, na noite de sábado, 17 de outubro. Ela não portava documentos, nem telefone celular, e vestia roupas pretas, uma camiseta do Pantera. Como que ela é? Você consegue descrever ela fisicamente, Rafa? Loira. Loira. Olhos pretos. Olha só, se você ouviu essa descrição do Rafão e por acaso você viu essa menina por aí... Entre em contato com o Metallica... Não. Entre em contato com a gente no fconfritas@gmail.com. Se você viu essa menina por aí, mande um e-mail pra gente, mas a gente só aceita e-mail com foto, hein, galera? Com foto, a gente quer comprovação. É. Se você achou a tal fã do Metallica que portava aí a sua bela camiseta do Pantera, mande um e-mail pra gente, a gente vai ficar feliz em poder resolver esse mistério. Pra ganhar um pica-pau. Há rumores de que ela tenha desaparecido após ouvir um show inteiro do Metallica. Bom, Flávio Silva vai se despedir do estúdio por um breve momento, que ele vai tentar arrumar esse problema da trilha sonora que está ocorrendo. Mas a gente vai continuar batalhando aqui nesse programa, a gente vai continuar passando informação para vocês, meus queridos ouvintes. Não vamos te abandonar nesse momento tão difícil de sua vida. Afinal, agora já é umas 5 e 10 da tarde, por volta desse momento, eu tô sem relógio, desculpa, tá sem relógio. Mas o seu churrasco ainda não acabou e a gente precisa continuar falando. Vamos lá, Flávio Silva, a gente quer que você fale um pouco, é a sua vez. Oh, o que é? Você vai falar sobre... Hoje eu tô perdido aqui. Você vai falar sobre o lançamento do Weezer, cara. Ah, então. Esse pica-pau. Fala do não Weezer. Não sei esse lançamento. O CD vai sair quando? Eu não sei também. O CD sai agora no começo de novembro. Então, eu sei que eu odiei o último disco do Weezer, que é aquele disco da capa vermelha. Vocês sabem qual que é? Que eles chamam de Red Album, né? Tipo, não tem nome na real, né? Que Red Weezer... Album. Ah, o Weezer é cheio dessas coisas. Tipo, Blue Album. Green. Green Album. Green, né? Red Album. Essa frescura. É. Eu achei ruim pra caramba. Eu, tipo, tinha perdido a esperança de novo com o Weezer. Mas esse single novo é muito legal. É muito bom. A música é muito boa. O clipe também é muito bom. Eu gostei bastante da capa do disco também. Eu não vi a capa ainda. Não? Aquele cachorro voando? Não. Ah, é verdade, era uma foto congelada. Sério? Cara, você não viu? Continua falando do Weezer que eu vou procurar. Então, o Weezer, o que eu falo do Weezer? O Weezer é uma banda legal, acho que muita gente que tá ouvindo o programa já conhece o Weezer. Eles vieram pro Brasil em não sei quando. E eu sei que eu fiquei muito empolgado com essa música e eu quero ouvir muito disco novo. Como que é o nome do disco? Não lembro também, cara. Dá pra perceber, meus queridos ouvintes, que a gente é muito bem informado de tudo que a gente fala. Exatamente. Mas... O Thiago tá abrindo aqui o Espora de Galo pra ver. Mas... Que cachorro voando, cara. A única coisa que eu lembro de cachorro é a capa do Beck. E do Alice in Chains, que tem uma cadela de três patas. Ah, é, de três patas. Não. É triste a capa do disco do Weezer dá um pau. Sério? É tão boa assim? Nossa, é genial. Fizeram várias brincadeirinhas. Você gosta de todos ela. Os discos do Weezer? Eu também não gostei do último. Do último. Eu gosto muito do primeiro, que é o Blue Album. O Pinkerton eu acho muito bom. Aí o Green Album eu gosto acho que das 4, 5 primeiras músicas. Não, aí depois veio aquele outro que eu acho muito ruim. Não lembro o nome também. E o... Olha a trilha chegando, malandro. Depois a gente comenta sobre ela. Depois a gente comenta. Peraí, mas ali tá... Mas esse aí não é o vídeo que você tá abrindo aí? Ah, eu tinha... Ah, verdade, é que eu não tinha lembrado. Bom, passa a dica aí pra quem quiser procurar. É, então. É Raditude, como é? Raditude. Sei lá o nome disso, cara. Nome, não sei, então, qual é a tradução disso aí, Rafão? Raditude. É, eu acho que essa palavra não existe. Eu acho que é uma... Como é que se diz? Quando você junta uma coisa com a outra. É, deve ser. É. Entendeu? De rádio com atitude. Raditude. Não sei. Bom, procura aí que você vai ver a capa do disco, que é muito boa. É, mas enquanto isso... Procura o clipe também, além da música ser muito boa, o clipe eu achei muito bom, muito divertido. Bom, se você, vou fazer uma propaganda, né? Se você entrar no sportdegalo.blogspot.com e digitar na barra de busca o Weezer, você consegue ver tanto o clipe quanto a capa do disco. Cara, como que faz pra colocar uma barra de busca dentro do seu blog? Eu não sei, eu não tenho. O Blogspot te oferece gratuitamente assim que você faz o registro. Nossa. Você tem no seu blog. Mas... Sério? É, mas mudando de assunto, vamos ouvir logo então o single do novo disco do Weezer. Weezer. Vai lá, Giga! Pois é, como vocês puderam perceber nessa a bela música é boa canção, mesmo, né? A música é boa, animadinha, o Weezer aí promete voltar com tudo, as origens, é, isso aí. Bom, mas agora o assunto é o Festival Demossu. A gente tem uma mania de falar de festival nesse programa, né, cara? O Demossu acho que tá nos últimos... Essa é a terceira vez seguida, assim. Bom, Marcelo, a gente quer entrada de graça. É. Ô, Marcelo, você podia arrumar umas credenciais pra gente cobrir o Demossu. Imagina que loucura. A gente vai gravar um ao vivo aí. Eu ia, e prometo que eu não ia beber. Eu duvido. Eu falei, eu quis dizer, eu não ia beber muito. A novidade sobre o Demossu dessa vez é que eles divulgaram as bandas de Londrina e região que já estão confirmadas no festival desse ano. Entre as bandas tem várias legais. Fala aí, Flávio, comenta. Você que tá olhando com uma cara de besta pra mim. Não, eu tava olhando porque eu achei que você ia fazer isso que você tá acabando de fazer, tipo, pra eu ler as bandas que foram daqui de onde eu tô, que eu não vou ler nunca, que eu não vou enxergar. Ó, entre. Não vou falar então todas, são várias. Eu vou soprar pra você. Não. Drugs. Versana, tá bom, chega. Não, entre as legais tem aí o Disaster, que é uma banda bacana de Londrina, o Drugs, tem Trilobite. O Wolf Attack, o Terra Celta, o Trilobite. Pô, tem um monte de banda bacana aí que foram selecionadas, confirmadas. A gente, em homenagem a essa escala, sabe que eu fiquei com medo disso aí, cara? Porque foi Londrina e região. E normalmente Maringá entra no quesito região Londrina pro Demossu. É verdade. E não tem nenhuma banda de Maringá confirmada pro festival. Será que ano. Nenhuma banda vai entrar pro Maringá? Será que nenhuma banda maringaense? Esse ano eu acho que foi o que teve várias bandas mandando. Pelo menos. Pô, eu ouvi falar, não sei se realmente mandaram. Várias bandas que eu sei de Maringá que mandou foi o... Família Palim? A Família Palim não mandou. Mas o Hospital Doors mandou? Mandou. Mandou. O Tiny Cables mandou? Não sei, cara. Bad by Alone mandou? Não sei. Mas o que eu tenho certeza é que pelo menos o Hospital Doors mandou. E você? O que você acha? Conspiração? Babaquice? Negligência? Por que não há bandas maringaenses na seleção do Demossu? Bom, isso a gente não sabe. Mas eu acho que vai sair ainda. Talvez entre aí uma banda maringaense, mas não sei, fica aí a dúvida. Mas em homenagem a essa lista, a gente vai tocar Wolf Attack, que foi uma banda que tocou na última Zumbile na terça. Fez um show muito, extremamente, exageradamente barulhento no mesmo. Fernandes Bar. Foi massa. Exagerado no bom sentido. Foi legal, foi legal. Eu vi gente nas mesas ali comentando, falou assim, essa banda não vai acabar não, não tô conseguindo conversar. Eu achei isso muito bacana. O Wolf Attack fez um puta showzão lá, botaram tudo pra quebrar. Bom, vamos ouvir aí. Já cortaram meu microfone, voltou meu microfone. Bom, vamos ouvir. Wolf Attack já tá tocando, manda ver. We'll em placa, 3 primeiras posições em listas da Billboard. Loucura, né? Opa! Repetindo, Kiss em placa, 3 primeiras posições em listas da Billboard. Repita. Sonic Boom, recente lançamento do Kiss, aparece em 3 listas da Billboard relativas à semana de 24 de outubro. Álbuns de rock, álbuns de hard rock e álbuns independentes. Vale lembrar, o Kiss é independente agora? Pois é, vale lembrar que a mesma lista de independentes da Billboard conta essa semana com Pearl Jam e artistas de R&B e country. Mas Pearl Jam é independente. O Pearl Jam saiu da Sony? Saiu, faz tempo, acho. Sério? Não sabia. Não, eles têm um lance dele. Bom, enfim, que você achou? Você ouviu as músicas do Kiss, desse novo disco? Eu tô curioso, não consegui ouvir ainda. Olha, cara, é o seguinte. Existe uma versão dele que é uma coletânea. Aí o outro CD é o disco novo, Sonic Boom mesmo. Tem faixas ali que tem aquelas metalerices de música apoteótica, assim, com... essas coisas. E tem as músicas de rock mesmo. Cara, eu tenho uma pergunta agora. Como você se sente domingo, 5 horas da tarde, sentado no conforto do seu lar e você se ouve na rádio fazendo... É uma mescla de orgulho e profunda vergonha. Massa. E aí, Flávio? Ah, cara, eu não tenho o que falar do Kiss, eu nem gosto. Ah, você não conta. Você gosta do Kiss? Eu acho que tem um valorzinho. Não, valor tem, com certeza. Não, tem algumas coisas que eu gosto, assim, de verdade. Não, eu não consigo. Ah, eu gosto do Kiss tem um discão. Adivinha qual música que eu gosto? Rock and Roll All Night. É, legal. O Kiss tem um discão chamado Destroyer. Ah, eu sei desse disco. Eu acho que eu já ouvi, mas... É um discão, sério assim, mesmo? Ele é, bicho, um dos melhores ou mais emblemáticos da década de 70. Mas você não acha o Kiss uma banda fabricada? Acho. Aliás, muito, eu tenho certeza. Mas o Sex Pistols tenho também. Tenho certeza. Até é verdade, justamente. Essa é a questão, entendeu? É. O Kiss, cara... Tá certo, tem uma fase horrorosa nos anos 80. Mas quando o Kiss... eles estavam sem a... Ah, mas nos anos 80, né, cara? Eles trouxeram uma coisa legal pro rock, cara. O quê? Diversão. Mesmo, espetáculo, entendeu? Não foram eles, assim, mas na época deles... Eles que divulgaram isso, né? Eles que transformaram o show em um show, né? Até então era apresentação, cara. Eles e o AC/DC, né, cara? Com os canhões de fogo e tal. Eu tento colocar essas coisas na perspectiva histórica delas, sabe? Eu sei que não é tudo isso, eu sei que não tem nenhum excelente músico ali, deve ser por isso que eu gosto. Agora, porra, bicho, na minha infância foi um negócio que influenciou demais, assim, sabe? Eu acho legal Paca, sério. Pelo mesmo motivo que eu gosto de Iron Maiden, eu gosto de ver palco bem produzido, eu gosto de letra de ficção científica, essas coisas. Eu gosto, cara, de espetáculo. Então, acho que esse é o meu problema, eu nunca tive pira com esse de palco. Pra mim, acho que quanto mais simples, ia ser mais legal. Sério. Bom, eu gosto. Aquela coisa, mas tipo... Eu nunca me encanei, não. Às vezes, quando eu vejo coisa demais, assim, no palco, eu já fico, tipo, até... Não, eu também. Quando eu vejo já um telão e, tipo, eu não gosto tanto. Eu achei legal, cara. Mas quando tem alguma coisinha ali que faz o show ficar mais legal, você transforma sua apresentação em um show, eu acho que isso é válido. Não, então, eu não acho errado, não acho contra nem nada, mas, tipo assim, igual a pira, tipo, do Iron Maiden mesmo, de ter o Ed, né, no palco... É palhaçada, entendeu? É uma palhaçada. Eles sabem disso. Os fãs, não. Eles reconhecem como sendo assim a melhor coisa do mundo. Uhum. Rafão, sua casa tá te ligando. Você quer atender? Atendi. Vou atender, cara. No ar? Será? Manda ver. A gente continua falando sobre Kiss, porque, afinal, eu e Flávio Silva somos especialistas em Kiss. Então, mas voltando ao assunto, teve um show que eu vi, que foi do Rocket from the Crypt, uma banda bem legal que já acabou. E os caras tocaram, tipo assim, o show inteiro com a iluminação branca. Luz normal. Um palco, tipo assim, não tinha iluminação. Mas não porque o lugar que eles estavam tocando não tinha, porque era isso, o show. Bacana. E, meu, o show foi porrada, tipo, o tempo inteiro da galera pulando o tempo inteiro. Puta show. É legal. Sem nada de iluminação. Que só sua que mãe também, queria? Avisar pra não ligar lá em casa, porque ela deve estar achando que eu tô saindo, né? Porque ela vai estar ocupada tomando banho. Ah... Caramba. Bom, se você, assim como eu, está curioso para ouvir alguma música desse novo disco do Kiss, esse é o seu momento de sorte, né? É. A gente vai ouvir. Eu também quero ouvir. Bom, então vamos aí, vamos ouvir uma música nova do Kiss. Eu selecionei uma Yes I Know, do Sonic Boom, de 2009. Bom, o assunto agora são lançamentos maringaenses. Primeiro desses lançamentos não é de um disco, nem de um EP, nem de nada. É um lançamento da família Palin, a sexta geração da família Palin do norte da Turquia. Eles lançaram essa semana ou semana passada, eu já não lembro direito como as coisas funcionam. Sexta-feira passada? Pô, sei lá. Semana passada. Eles lançaram o primeiro clipe oficial deles, um clipe muito bacana da música Indie Demais, que é uma música que está no segundo disco deles, chamado Por Que Não Te Calas, e que tem a participação de Igor Filos, o vocalista do Charme Chulo. Vocês assistiram o clipe? Assisti. Flávio? Eu também. E aí, vocês gostaram? Eu confesso que eu gostei mais do aquecimento, mas eu achei a ideia bem executada, assim, foi bem gravadinho e tudo, né? A qualidade das imagens é muito boa, mas eu tava esperando uma coisa ainda mais engraçada. Não, eu achei legal, achei a ideia boa, a imagem boa, qualidade, bem legal. Pois é, eu fiquei surpreso com a qualidade do vídeo, pô, uma banda maringaense aí, sem recursos, sem nada, e fazer um clipe bacana desse. Espero que dê tudo certo. Quem foi daqui, de Maringá? Foi, se eu não me engano, é uma equipe de vídeo que filmou o casamento de um deles, olha que loucura. Bicho, é coisa raiz aqui nessa cidade, é o rock raiz. Tá certo, tem mais é que usar os seus próprios recursos mesmo, cara. É isso aí. É, outro lançamento, ele parece que eles estão preparando já um segundo clipe, vamos ver, vamos esperar, espero que eles tenham retorno com esse investimento audiovisual. Bom, o segundo lançamento maringaense é da banda de surf music Os Bandidos Molhados. Eles lançaram essa semana o segundo EP deles, chamado... Nossa, não lembro, cara. Teu blog tá aberto aí, tem, não tem? Ou no meu também tá, tem. Tá fechado. É. Bom, eles lançaram um segundo EP essa semana, um segundo EP muito bacana com mais 3 músicas. Eles que já lançaram um primeiro EP esse ano e ainda vão lançar um terceiro também esse ano. A banda aí bem produtiva. É, começaram... Quando que a banda começou? Foi o quê? Março, abril, né? É. Pô, mandando bem. Pois é, menos de um ano de banda e vão ser 3 EPs. Eu gostei. Bom, do a gente do tá no segundo EP que foi lançado essa semana, talvez você não tenha ouvido ainda, então a gente vai dar esse gostinho pra você também. Esse programa é cheio de novidades, né? Cheio de lançamentos, a gente é super antenado, né? A gente é superinho. Bom, então pra comemorar isso a gente vai tocar Indie Demais, da família Palin, que é a música que teve o seu clipe lançado essa semana, e também uma música do segundo EP dos Bandidos Molhados, a banda de surf maringaense. A música se chama Carlos e Sua Prancha, uma homenagem ao à lenda viva do rock maringaense Carlos Zemar. Uma salva de palmas para Carlos Zemar. Cuidado com esses diabos. Muito cuidado com meses viados, porra! Mas você sabe melhor o lance da treta que eu. Pô, já tá rolando, Flávio. Foi direto pra fora disso. A gente tava conversando aqui sobre... Todo programa, cara. A gente tava conversando sobre tretas entre integrantes de banda, que acho que se encaixa perfeitamente no assunto de agora, né? Esqueci o nome dele? Julian Casablancas. Ele deu uma declaração esses dias falando que... Foi hoje, ontem. Falando que... Não, foi... Ter uma banda é a melhor forma de se perder uma amizade. Um lance assim, né? A declaração dele. Que é exatamente o que a gente tava conversando, que você não ouviu porque você tava ouvindo uma música. Mas tudo bem. A declaração foi em relação ao quarto disco do Strokes, né? Que tá enroladaço. Ele disse que os integrantes da banda não entraram num acordo ainda se as músicas estão prontas ou não. Tem gente querendo fazer mais coisa, tem gente falando que não, aquilo lá já tá bom, e tá uma enrolação nesse sentido. Parece que eu li um site gringo, acho, mas eu li bem rapidinho, mas pelo que eu entendi parece que tipo assim, dois da banda gostaram do que tá sendo feito e dois não, e ele também em cima do muro, isso? É, ele disse que tá ali no meio termo. Ah, tá. O cara tá preocupado mais com o disco solo dele, eu acho. É, exatamente. Eu acho, sinceramente, na boa, acho que muita gente vai ficar de cara com isso, mas eu acho que o Jerry Strokes já devia... Chega, tá bom. Lançou um discão, que é aquele primeiro disco. O segundo parece... É legal, mas parece sobra do primeiro. E o terceiro... O terceiro é fraquinho, né, fraquinho, cara? Eu acho que já, tipo, ó, o carinha vai lançar o disco solo dele agora, o outro também já tá lá, esqueci o nome do guitarrista. O baixista já tem um disco solo também, que é bem bacana. O Fabrício Moraes. O guitarrista já tá no segundo disco solo. Então, o Fabrício tá com o Little Joy. A galera meio já ou então, partiu pra mesmo outra. Que não acabasse, mas pelo menos podia dar um tempo maior, assim, e tal. Porque um dos motivos é que eles falaram que eles já não passam mais tanto tempo junto, né? É. Juntos e tal. Então, tipo, você já não tem amizade de antes. Ah, isso é horrível numa relação, entendeu? Dormir no sofá e tal, é péssimo isso. Não, sei lá, é meio clichê falar isso, mas tipo assim, meu, eu nunca tive uma banda, mas o que eu vejo é meio que quase um casamento. Você tem que passar com o tempo com os caras, assim, pra fazer música. Você tem que gostar de quem tá ficando com você, né, senão, cara? Senão não vai, não, e pelo jeito o negócio tá feio ali. E eu acho que cada um tá mais interessado, pelo jeito, no seu trabalho fora o Strokes do que com o Strokes ultimamente. Bom, então vamos ouvir uma música do Projeto Solon. É, acho que é o primeiro single desse... Disse o que vai sair. Segundo já? Segundo já. Ah, é? Segundo single. Que vai sair. O disco sai agora em novembro. A música é bem legal, bem anos 80, eu gostei. Bom, vamos ouvir. Acabou assim do nada? É, acaba assim do nada. Pô, que loucura. Bom, se você ouviu o nosso programa passado, você sabe o que a gente vai fazer agora. É o nosso desafio musical, a nossa pegadinha do malandro, a nossa sacanagem com alguém que a gente quer. A gente liga pra alguém e passa 3 músicas pra ele reconhecer e falar se gosta ou não do que a gente vai tocar. Hoje o escolhido da vez é o... Gian Andrade. Que participou do campeonato de Guitar Hero. O Gian ficou em quarto lugar. O Rafão já tá conversando com ele ali. Bota o cara ao vivo aí já. O técnico de som. Cadê o Giga? Giga! Pra gente ouvir. Alô, alô, Gian. Olha o barulho. Oi. Alô, tá ouvindo a gente? Alô, alô, Gian? Gian? Eu tô ouvindo só um zumbido. É. Ui, ui. Não, nossa equipe tá bem treinada hoje. Gian? Oi, Gian? Alô, 1, 2, 3, testando. Gian, se você estiver ouvindo, por favor, não desligue o telefone. Seja persistente, não caiu, meu não, amigo. Esse tu não foi, tipo... Alô? Caiu. Caiu, vamos tentar caiu, de novo. Né? É, vamos falar alguma coisa enquanto isso. Então, o Gian Andrade, ele ficou em quarto lugar no campeonato de Guitar Hero, que aconteceu domingo passado, uma semana atrás, no Shopping Maringá Park, evento promovido pelo programa Credencial. E é, que já teve a terceira edição, já, é bem já. Legal. O interessante é que dessa vez veio gente de fora pra competir. É verdade. Que inclusive foi a galera que levou os primeiro prêmios, e segundo né? lugar. Primeiro e segundo lugar. O primeiro veio de Curitiba e o segundo veio de São Paulo. Os caras viajando, loucura, cara. Os caras viajando pra disputar. Eu achei muito interessante isso. Os caras viajam com tipo, a guitarrinha na correia nas costas, assim... Tipo, tem umas guitarrinhas adesivadas, a galera usa uma guitarrinha diferente, assim, tipo, tem umas que usam a Flying V, assim. Pô, loucura, cara, loucura. Se leva for... sério. É. Eu achei, mas tipo, se for pro cara vir de São Paulo pra cá pra ganhar um Xbox, compensa, hein? Compensa, mas aí que tá. É. O cara tem que, tem o cara que ser tem raçudo, que ser ponta né, cara? Firme, né, mano? Tem que ser bom mesmo, tem que confiar no taco. Aham. E aí, será que já rolou? E aí, tá rolando? Vocês estão com um problema na híbrida, vocês não estão conseguindo? Jean, qualquer coisa a gente volta a ligar, a gente tá com um problema aqui na mesa. Não, mas se você pera desligar, aí. Rafão, a gente vai saber. É, a gente vai saber, peraí, espera pra ele aguentar as pontas um pouquinho. Atenção, equipe de apoio, vocês conseguem resolver o nosso problema. Alô, alô, alô, temos aí, à nossa frente Chico Mania tentando resolver os problemas e também o nosso operador oficial, o Giga. O Chico tá trocando uns cabos de lugar, ele acha que isso vai resolver o problema, mas eu não tenho certeza, hein, Chico? Será? Será? É, temos também a presença do nosso querido amigo Pica-Pau, Flávio Silva. Cara, a gente podia aproveitar e falar da trilha sonora já do programa. É, isso aí, o que a gente tá ouvindo de trilha sonora, Flávio? A gente tá ouvindo uma banda chamada Japandroids. Loucura, barulheira, é, garageira, aquela linha barulhenta, não sei de onde está, não sei da onde... Barulho. Aí, ó, falou barulho, cara. Tipo, isso aí, né, o Japandroids. É tipo uma garageira noise, assim, né, cara? Sujeira mesmo. Guitarras distorcidas, juventude enlouquecida. Se você desligar, vai desligar na cara do Gian. É. Gian, nós não queremos desligar na sua cara, nós queremos a sua amizade. A gente não quer brincar de casé. A gente não vai editar. A gente não vai editar isso. É, nosso problema será resolvido ou não? Não, mandaram a gente cancelar. Ó, o Chico falou que vai trocar o... Nossa, ele tá com a chave de fenda. Cara, que loucura. É, o programa já tá acabando? Eu não sei mais. Eu também não. Vamos. 10 minutos. A gente tem 10 minutos, a gente não vai ficar 10 minutos enrolando. Não, não vai. Gian, aguenta firme, meu amigo. A gente ainda quer conversar com você. É só o Chico resolver o problema com a chave de fenda ali. Meu Deus, esse é um martelo? Ô Chico, vai com calma. Esse com certeza vai entrar pra história como o programa mais zoado de todos os tempos, né? Tipo... Ah, certeza. Vamos cara. Contar uma piada. Sabe, você é bom de piada? Rafão é. Certa vez, um homem sábio se aproximou de um computador e fez a seguinte pergunta. Me dê a resposta definitiva. O computador respondeu. Eu não falo com puto. Sensacional, sensacional. Sensacional, meu amigo. Que piada, hein? Boa. Com o Bula deu tudo certo semana passada. Pois né? É, foi coisa linda. É, foi de primeira. Podia ter dado erro na primeira, não na segunda. Pô, né? Eu trouxe uma coisa tão especial pro meu querido amigo Gio, vi? É, difícil pra acertar. Ô, oh, e deixa eu te perguntar outra coisa. Você não tem uma piada aí também, não? Cara, eu não conto piada, eu não acredito no humor. Ah. Essa foi ótima. Eu não... Você vai fazer uma música, uma versão de semáforo, né? Vai ser... Pode ser, né? Não acredito no humor. O Thiago, ele é um cara, pra quem não sabe, ranzinza, sério. Ele tem, sei lá quantos anos, mas parece que ele tem... Não deu certo mesmo? É, o Chico desistiu. Ah, ele nem com a chave de fenda, nem com o martelo conseguiu arrumar o problema da nossa híbrida. O Agnaldo, nosso técnico de som, acabou de dar um tchauzinho maroto e falou que desiste também do nosso programa. O Flávio tá com uma cara de besta, não sabe o que tá acontecendo. E o Rafão está puto. Sentido de que eu fiquei com pena. Ah, eu também, meu. Pois eu queria botar o moleque pra participar. Não tem como mesmo aí. Bom, bem, pra que encerrar que a gente vai tocar, nosso então? Programa tá acabando, de uma maneira... Já? Desastrosa. Menos indigna. A gente, pô, o Giga deu ideia da gente pegar um táxi e buscar ele na casa dele, mas eu acho isso um desperdício de dinheiro. Eu também. Vamos falar sobre aquela lista que saiu, Flávio, dos 150 discos. Ah, verdade, que... cara. Boa. Da década, né? É isso? Da como década. Como que era aquela lista? Fala um, explica. É uma lista da revista Uncut, uma revista inglesa. E eles fizeram uma lista tipo de 150 bandas que... Não, 150 discos mais importantes dessa década agora que tá terminando. E tem muita coisa estranha lá, sei lá, eu gostei. Em primeiro lugar ficou um disco do White Stripes, né, cara? É, White Blood Cells? É esse, né? Eu não lembro. Do White Stripes? Loucura, né, cara? Qual pra o Strokes você que a gente é o tava disco falando, da ficou década? Em... Eu colocaria o Strokes, cara. O de 2001, né? O Is This It. Eu acho que eu também colocaria pela importância dele, fora a qualidade. Uh-huh. Né? É um puta disco, mas a importância também dele, né? Do ressurgimento do rock no colocaria. Mundo. Eu também coloco ele como um dos principais discos da década. Eu tava lendo nos comentários do site da revista, deu muita polêmica, que eu percebi mais essa galera comentando, reclamando pelos discos do Bob Dylan. Pois é. Tem um disco lá que tá em segundo lugar e teve um cara que até colocou assim, nossa, no máximo em 22º e olha lá ainda, sabe? E tem umas coisas estranhas, né? Sei lá. Igual, tipo, eu colocaria o disco o Riot City Blues do Primal Scream fácil. Eu também. Eles colocaram só o Exterminator, que eu também acho muito bom, que eu acho que eu colocaria também. Mas, sei lá, bizarro. Pois é. O legal é que nessa lista eles também falam sobre o homem da década, né? Que também quem levou foi... O Jack White. Do... Acho que foi uma puxação de saco, hein, cara? O cara, ele tem uma moral lá fora, assim, muito grande. Ele, e ele pô, também, ele faz... Correria, eu, acho que, ele merece pelos tantos projetos. Mas, tipo, eu escolheria outros dois, assim, eu ficaria dividido. Quem são? Ah, Dave Grohl e Josh Homme. E agora tem uma banda junto ali, com o maluco. Vamos esperar ansioso aí por esse disco que tá pra ser lançado também. Ih, Rafa, você tá muito quieto, cara. O que você acha de tudo isso? Cara, eu não me ligo nesse tipo de lista, né? Eu só leio as listas dos melhores gibis e artistas dos quadrinhos a cada ano e tudo. Uhum. Mas eu diria que o homem da década é uma mulher, cara. Quem? Ah, não sei. Eu não a conheço ainda. Gostaria de conhecê-la, mas... Rafão, pra você, quem é o maior super-herói de todos os tempos? Nossa, agora mandou... O maior mesmo. Quem você acha que fala, não, esse é o cara. Tempo. Ah, com certeza é o Homem-Aranha. Sério? O Homem-Aranha? O Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Redefiniu o super-herói. Ele garantiu que pessoas como nós, entendeu? Pessoas que são nerds, pessoas que se preocupam, pessoas que têm gripe, têm espinha, têm problemas de grana. Problema com a namorada. Sim. Entendeu? Tem o direito a se divertir também, sabe? Uhum. Ele não resolve tudo tirando um óculos e mudando de roupa na cabine telefônica e salvando a Terra, entendeu? E o Batman, cara? Eu achei que você ia falar o Batman. Não, porque o Batman nem superpoder tem, cara. É. Ele sim é um cara, tipo, ele tem muito dinheiro, depende, isso é verdade. Mas o Batman, ele foi criado num outro contexto, né, cara? Ele representa, assim, o garoto rico que tem um problema sério, emocional, um trauma. E ele não superou aquilo, ele é um cara doente, ele é muito próximo de ser um super vilão. Tudo bem, então a pergunta agora é, pra você, quem é o maior, o melhor, o meu? Esse é o cara, só que vilão agora. Ah, esse é fácil pra mim, eu tenho assim, minha predileção absoluta pelo Caveira Vermelha. Caraca, eu pensei que era o Coringa. Não. O Coringa é figurinha fácil, eu acho ele genial, mas o Caveira Vermelha, ele tem uma coisa assim, muito plausível a respeito dele. Fã underground do quadrinho, né, bicho? Caveira Vermelha comandou o campus de extermínio na Segunda Guerra Mundial, cara. A única diferença dele pra um carrasco nazista de verdade é que ele usa máscara. Eu acho ele assustador. Ele é um dos mais plausíveis pra mim. Eu acho ele absolutamente assustador. Bom, em homenagem agora, você quer falar mais alguma coisa, Flávio? Você deu uma respirada profunda assim de quem ia mandar o discurso do ano. Não? Não, a gente vai ouvir. Eu ia perguntar o que a gente ia ouvir, que agora eu já tô perdido. A gente aqui vai ouvir em homenagem a esses homens ou mulheres da década, a gente vai ouvir um Queens of the Stone Age, que é aí uma das principais bandas do Josh Homme. Cara, o Queens of the Stone Age tá na lista. Tá assim na lista. Ah, com certeza. Imagina, gravou um dos álbuns da década. Não, pelo menos um. Pois é, então vamos ouvir uma música aí. Little Sister, pra fechar esse programa com chave de ouro. Estamos de volta. É, em primeiro lugar, queremos pedir desculpa ao Jean Andrade. Que chegou até, a gente chegou a ligar. A ligar e deu problema. Era o nosso primeiro participante do desafio musical. E o segundo participante, que era a surpresa de hoje, né? A gente teria dois participantes, que era o Vitor, que também participou do campeonato, e a gente também ia ligar pra ele. Vitor Inocêncio, né? Ficou em terceiro lugar no campeonato. O Jean Andrade ficou em quarto. A gente não ligou pro primeiro e pro segundo, porque o cara é de Curitiba, de São Paulo, e a gente não tinha contato também. Então. Pois é. Bom, também pedimos desculpas a você, ouvinte, já que acompanhou toda essa dramática edição cheia de problemas. Verdade. Foi uma loucura hoje, o programa mais doido. Aqui cheio é assim, é meu. É ao vivo. Mano. Não tem... Não tem corte aqui, não, meu. É. Vamos mandar endereço do blog, Twitter... Isso aí. E-mail. Fala aí, galera. Vai, Rafão. Nosso e-mail. Que é fconfritas@gmail.com. Se você quiser acessar o nosso blog, é programafiléconfritas.blogspot.com. Ou então nos procure pelo Twitter, é fconfritas, a gente tá lá. Você pode mandar recado que a gente responde no ar, a gente avisa quando hoje tá. Hoje a gente nem olhou, na real, a gente nem esqueceu. Hoje a gente esqueceu. Alguém escreveu alguma coisa aí? Ninguém escreveu? Eu acho que não, mas eu vou dar uma conferida. Filé com Fritas vai ao ar aos domingos, Twitter, como às sempre, 5 muito horas rápido. Da tarde, com reprises nas noites de sexta para sábado, à meia-noite. É, isso aí. É isso aí. A gente volta semana que vem com mais uma loucura ao vivo dessa. Essa guerra. Aí, ó, o Jean e Victor, vai treinando, cara, ouvindo várias coisas aí, hein? Esperto que semana que vem a gente liga pra vocês. Vocês não escapam, malandragem. Bom, é isso aí. Tchau, pessoal. Falou. Filé com Fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.